posso acreditar no que me está a acontecer. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Bravo, Papota. Se não fosse o teu sonho, nunca conheceríamos este magnífico lugar. É tal e qual como sonhei. O calor, o cheirinho delicioso, as montanhas crocantes, os vulcões em fúria a salpicarem o céu de chocolate. Tenha cuidado, Papota. Não te aproximes tanto dos vulcões. Livra-te de cair nas correntes de chocolate quente. Isso tem um nome, não tem? Chama-se crepe de popota! Vá, Bu, não brinques com coisas sérias. Olha que depois tinhas de mergulhar para resgatar a popota. Não me parece. Eu acho que combino melhor com chantilly fresquinho. Desculpem interromper o vosso entusiasmo, mas alguém tem uma ideia de como se constrói um ovo gigante de chocolate? E já agora... Como é que o vamos transportar? Precisamos de uma ideia luminosa. Gugas, onde vais? Espera! Mas o que foi que lhe deu? Vejam, o Gugas encontrou um mapa. Um mapa com uma receita. Que coisa estranha. O que será? E quem terá deixado essa receita assim esquecida? Palpita-me que é mais uma surpresa da deusa do universo. Talvez seja a recompensa por termos conseguido cá chegar.